Pode passar na mesma linha e manter cabeceiro no zero. Sim, a linha mantém a fora passagem da aeronave. Rádio 07, mantenha condições visuais, 500 pés, cheque seu transponder, não estou recebendo o mesmo. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais. Acho que está permanente do controle, mantenha no máximo 500 pés, tem uma aeronave se aproximando para a pista no zero. Então, 3190, informa o helicóptero, sua posição de 12 horas e 7 milhas, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Sim, da informação, está 3190. 126. Nós alternamos o galeão, nossa autonomia é de 5 horas e 15. Sentinela 6355, autorizado táxi, contorna Pati Uno, após Índia, ponto de espera da pista 10, chama a torre, quando pronto, em Uno, 18, decimal 95. QNH, 10, no 4, bom voo. Afirmativo, taxi a Pati Uno, Índia, quando lá, 1895 com a torre, estado 1014, 163. Muito obrigado, bom trabalho. 2543, 4. 1, 5. A senhora do confirma a disposição no pátio, já pronto o copo. Ok, estamos na remota 12, está pronto o copo. Sente, passada do 2231, autorizado barreiras, conforme rota plano de voo. Nível 160, cola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, pós-transição VATAP, vector alfa, tango, alfa, papá. Transponder 5574, controle no 208. Nativo então 160, autorizado com volante do plano, decolada 10, esquerda Momo, transição VATAP, 2524, transponder 208, controle de saída, este é o passageiro 2231. Passageiro 2231, apenas o transponder 5574. Ah, desculpa, 5574. Cotejamento correto, reporta para o profissional, posição no 2 Fimota. Assim faremos. Palma 1869, good afternoon, the case at runway. 1869, minutes taxi via Alpha, report before Julia. Alpha, report before Julia, 1869. Oceana 6314, decolada 50, controle 1208. 208, 6314. E Oceana 6355, próximo ponto de espera na Índia, pronto para a linha de voo. Gente, Oceana 6355, mantém o ponto de espera. A 3190, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. Torre agora 1895, 3190. Nossa área 2583, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Tempo para estabilizar 2583. É 3190. Sequência no 25, decimal 1. Alterno no 33, decimal 25. 251, 3325, TAM 3217. Gol 1869, credit to enter the April 1, the gate 06. Contact the Agilance, gate 06, 1869. 190, tráfego avistado, cheque 3, pouso autorizado, pista 90, vento 0 graus, 7 nós. Texta 390, tem baixa travada e pouso 190. Gostaria do 5 de 3, informa o helicóptero, mantendo 500 pés, sul de duna, não irá ter que terminar sua aproximação. Posso passar no mesmo aliado e manter a cabeceira no zero. Rádio 1099, autorizaram Campinas, conforme rota plano de voo, nível 340, decola da pista 90, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, após voa Leda, pós posição ótima, Michael Escatango, Victor Alfa, transponder 5014, controle no 208. Afirmativo, autorizado Campinas, rota do plano nível 340, decolando ao 90, com curva direita na saída da EL, Leda Motiva, aciona 50 no 4 e o controle 208, é o azul 6909. Protegimento correto, reporta para estacionar na posição 03. Reportará, muito obrigado, 6909. Paulo, gol 1969, no 2 Lima do Pátio 3, puxa bem, estacionamento. Gente, gol 1169, autorizado puxa, Pátio 3, chama táxi. Livre o puxa, gol 1169. No 3190, no solo 54, livrando agora direito, no 21, 1, boa tarde. 21, 1, tá 390. Chanel 6355, alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 4, 0 grau, 7, 9. Pista 3190, autorizado, táxi via Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, 05, tá 3190. Cara, 2583, chame a torre, 98, decimal 95. 85, tá. A linha 01? A linha 01, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Deixa no 0 no 4. Água não precisa, livre 253. Salvador, delivery, good afternoon, Condor 077. 077, go ahead. Condor 077, which departure may we expect later on? Better words for the Chanel 365, good afternoon, good afternoon. Confirm just the initial of Condor 077, first waypoint, proper uniform, Charlie Alpha. 5, contato radar decolagem, sobre nível de voo 360, autorizado, vai direto Leda. Descida na proa, subindo para 360, China 635. Táxi Golão 169, tem 191 a bordo com 3,50 de autonomia, alterno Galeão. Cheque o trem, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 79. Bem, pouso, tem baixado travado, com a saída 5,83. 1,1,8,9,5, QNH 1,0,94. Liga táxi, pátio 1 e Índia, Gol 169. Chaneme 314, chame o centro, Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. 2545, 2645. Foi Salvador, boa tarde, Golão 69, ponto espera da 10, pronto. Afirmativo, Chaneme 355, voando direto à posição da direita. Afirmo. Portaria 2583, no solo 59, livra à direita, mantém minha escuta. Taxia via Eco Alfa, chamando ponto de espera da Delta. Eco Alfa Delta 2583. Gol 1169, alinhar e manter a cabeceira na zero. Alinho, mantém 10, gol 1169. Gol 1169, alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus, 5 nós. Livre decolagem, 190, gol 1169. Marinha 7101. Tem ponto de espera da Delta aguardando o cruzamento. Vai manter partida da Delta aguardando 253. 7101. Mantenha condições visuais no 1500 pés. Reporte e visão com o local de pouso. Ficou preferiu. Ok, só pra avisar. Obrigada pela atenção. Imagina. Puxa estacionamento, 23, azul, 69, 19. Azul 69, 19, no 13, correção 03, autorizado, chama táxi. A gente chamará o azul 69, 19. O Força Aérea 2583, prossegue para parte de autoridade. Afirmativo, parte de autoridade. Autorizado, ingresso, pista 1-0, reporta livrando a pista. Reporta livrando 2583. Decolada 02, controle 1208. 208, igual a 1-9. Controle Salvador, igual a 1-9, boa tarde. 1-9, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL, nível 360, igual a 1-9. A linha 01, a linha 7101, informa o helicóptero da Polícia Militar também na base naval de Aratu. Xenem 355, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251, 3325, seu Lito, obrigado, boa tarde. Azul 69199, 105 a bordo, 440, alternativa Ribeirão Preto. Azul 6999, autorizado o táxi à direita, Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre em 1-1-1-1-9-5. Quem negar no 0-4, confirma somente a alternativa. Alternativa Ribeirão Preto, táxi de aprovado via Índia, ponto espera, chama a torre 8-9-5. Azul 6999, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-1-66 com a Papa. Passa o 202 para 1-5-0. Gol 1-1-66, vou direto táxi, para a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 0-4. Comi 14, vou direto na proa de táxi, confirma? Sim, Matheus. Controle, confirme a altitude para o gol 1-1-66. Gol 1-1-66, desça para nível de voo 050, QNH 1-0-1-4. 50, gol 1-1-66. 6919, muito boa tarde. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-2-0 graus, 7-9. Autorizado alinhar e decolar, 1-0, azul 6919. Doutor Salvador, muito boa tarde. Obrigado. Ninguém te informa. Papai. Entendido, Xané 6210, autorizado a chegar da mar e desça para nível de voo 060, TNH 9014. 060, TNH 9014. 60, confirmando, mantém 2509 registrado. Passivo, está seguindo o tráfego 12 horas 13 minutos, com 250 de grau de pico. Mantém 2509, 6210. Azul 6999. 6999, decolado, está 1-0, passando 1100, já é. 6999, contato radar na decolagem, estuda para nível de voo 340, saída da EL. Livre ascensão, nível 340, saída da EL, azul 6999. November 595 X-Ray. Ativo, November 595 X-Ray. Evacuei, acelerei a identificação, voei na proa de mares para a chegada a mares, reporte para descida. November 595, Eco X-Ray, voei na proa de mares para a chegada a mares, TNH 1-0-1-4, procedimento é ILS X-Ray, pistão no zero. O 1169, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251 no 33, 25, 1169. O 1166, confirme sua velocidade. Reduzindo para 159, senhora, 1166. O 1166, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Será estabilizado o gol na 1166. November 595 FX-Ray, acione identificação. November 595 Eco X-Ray, contato radar acionado 5471. É 6210, desça para nível de voo 050. 050, 6210. Controle Salvador, boa tarde, 3894, passa 90 para 150, informação papá. 3894, acione identificação. Desce inicialmente até nível de voo 120. Até 120, 3294. É o Azul 2591, destino é Vitória, promoção aqui da informação papá, na 4 Lima. Azul 2591, autorizado Vitória, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola da pista 90, primeira curva à direita. Perfil de saída da EL após uma posição coral. Transponda 5024, controle em 1208. É autorizado o nível de voo 180, decola da 90, curva à direita, perfil da EL, coral. 5024 é o transponder, 120, controle, cotejo azul 2591. Será no controle novamente no 208. 208. Cotejamento correto. Reporta a posição na posição 4 Lima no pátio 3. Gente, vamos reportar para o posicionamento 4 na 4 Lima. Marinha 7101 no livre frequência para coordenação. A 3894, desça até nível de voo 1-0-0, informa o tráfego, essa posição de 2:03, rumo nordeste, cruzando nível de voo 090 e descida para nível de voo 050. Tenta dar uma centena da 3294. Na 3894, voo e Duna. Direto Duna 3894. November 595, Eva X-Ray, depuração de sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite que demais 1-00 de Simbra, vai ser o número 4 na aproximação. Número 4, 020, qual é o limite de Simbra? Limite do November 595, X-Ray, Eva X-Ray, limite que demais 1-00 de Simbra. 1-00 de Simbra, X-Ray. Canemia 210, vai seguir tráfego 12 horas, 13 milhas, vai segui-lo como número 2, desça para 3 mil pés. QNH permanece no 0 no 4. Na remota 2, pushback acionamento. 2231, na 12, autorizado, chama táxi. A sua aparência. 4, 3 mil pés, como 2. O 6210. Então, 3294, desça até nível de voo 090. Azul 6919, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.25. Vai chamar Recife, 1251 ou ainda no 3325, azul 6919, boa noite. Papa, Charlie, Sierra, Romeu, prossiga. Autorizado, chama táxi. Vai chamar táxi, louco. Charlie, Sierra, Romeu, confirma a procedência e o destino. Estabilizou, o 1166. 1166, chama a torre, 1895. 1895, boa. Canemia 210, desça para 2 mil pés, reduz a velocidade para 200 nós. Utilizado a final do procedimento LSX3, reposta estabilizada no localizador. Em 2 mil pés, estabilizado, chamará, reduzido, 6200. Dobrão, 7 nós. Repouso na 10, igual 966. 2-4, mantenha condições visuais. Corrigir. Confirma a atitude que tá mantendo, sabe, Sierra Romeo. É, deu uma ótima noite. Vou superar 6 horas e 5 milhas, desça para 3 mil pés, que é legal, 9094. X-ray, curva direita, prova 040, limite ao localizador. 040, limite ao localizador, né, X-ray? Dali, Serra Romeu, confirma sua radial e distância de Salvador. Dali, Serra Romeu, confirma a referência visual que o senhor está mantendo? Táxi 47 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna por segura. Vem direita para o 060, reporte estabilizado. 060 reportará o ESA 3. Saída do pátio 3, reporta lá. Vamos reportar no final do pátio 3, azul 5591. No mesmo, sendo transponder 0124. Obrigado, Sérgio Serra Romeu. Dois, dois, três, um. Ponte para pronto. Visual para a nave na curva. Três. Reporte estabilizado no localizador. 2000 metros, reporte estabilizado. Dois, dois, três, um. Dois, dois, três, um. Não prepara para decolar sem ser autorizado, ok? Afirmativo. Não autorizado ingresso pátio 1, após Índia, ponto espera da pista no zero, chama Torre, 11895, que é legal no 0 no 4, um bom voo. Sim, liberado, pátio 1, vai chamar ponto espera da 10, o azul 2591. Alicerrão, meu. Aeronave acionada 0236 na escuta do controle de Salvador. Papá Romeu Bravo, Serra Serra, prossiga. Estamos de carro, Serra José com Leverante, para Serra Índia com Índia, Rosto 66, para Quatro Vapor, alocado 0236, ingressando na Cotidésia. Bravo, Serra Serra, mantenha a condição José, 500 pés do CNH, 1-0-1-4, reporte vital com local de pouso. 0-1-4, mostrará local de pouso, Alicia, o Bravo Serra Serra. Paulo Salvador, gol 1-1-66, boa tarde. Gol 1-1-66, autorizado táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 1-1-66. 0-1-0, pronto. Bem. Azul 259, eu não mantenho o ponto de espera. Vai manter o azul 259. Alfa Juliette 09, 1166. Mandou boa tarde, gol 1645, informação Quebec. 1645, acione identificação, autorizando a chegada a bom, se desça para 4 mil pés, que é legal no 014. Bom, 4 mil pés, confirme 14, identificação, gol 1645. Pouso 1-0, Xané, 6-2-0. do 2591, não via visual com o Oceané na final? Visual. Após a passagem do mesmo, alinha e mantém a cabeceira 1-0. Após a passagem, alinha e mantém o azul 2591. Azaré 2231, decolado 23, controle 1208. Boa viagem. 208, boa. Boa semana. Até a próxima. Controle Salvador, boa noite. Passaria do 2231, Momo Vatap. Passaria do 2231, Subavia. Momo para nível de voo 960. Via Momo Vatap 1-0, 2231. Papá Charlie Romeu, informa que eu não sou recebido o seu transponder, preciso que no solo cheque o seu equipamento. Estabilizada 3894. 3894, semetor, no 8, decimal 95. 211, boa noite. 211, boa noite. Salvador, boa noite. Tá 3894, TR, seu lugar. Tá 3894, aguarda a pista livre na TR da Azul, iniciando o relógio. E 1-90-120 graus, 7-9, ajuste no 0, no 4, decolagem autorizada, pista no 0. Decolagem autorizada pro azul 2-5, né? 4-2-0. Papatango, Lima, Quilo Bravo, prossiga. Aquilo Bravo apresentou a notificação de voo. E 591, decolada 25, controle 1208, boa viagem. 1208, boa tarde. TAM 3894, tráfego avistado, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento 1-30 graus, 59. Repouso no 025, mantenha condições visuais, nível de voo 025, QNH 1-0-4. 5042, controle 1208. Tarde, o azul 2591, perfil da EL. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 80, autorizado vai direto coral. A gente vai voar coral, azul 25. Protegimento correto, reporta para você na posição 01. Foi VATAP inicialmente, 2231. Obrigado, VATAP, 2231. Papai Romeu Bravo Serra Serra, informa helicóptero essa posição de 2 horas, 1-0 milhas, rumo sul, mantendo 700 pés. Bravo Serra Serra, copia o controle. Vale Serra Romeu, informa helicóptero essa posição de 11 horas, 10 milhas, mantendo 500 pés. Com rumo oeste, está prosseguindo para a Serra Índia Cunha. Muito tempo, será tempo. O próximo é a Serra, tempo aí, o traço do Charlie Serra Romeu, na rota celular, na coroa da Licia, cidade de Moitriba. Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, mantém 510, com referências visuais. Serra. Row 120, decimal 8. Now clear file, flight level 360 to Brasília via flight route. Departure from runway 10 with right turn. According to Arbor departure, Alpha transition, squawk code 5035 and departure control 120.81869. Read back, alright. Report ready to start up and the position 06. I'll report when ready, 1869. Salvador, boa noite, November 595, Echo X-Ray, sou LF1, 1-0. November 595, Echo X-Ray, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Confirmando, prossegue para pouso na pista 1-0. Afirmativo, está perfeitamente visual e vai para o hangar da Abstar. Ah, seria ideal continuar no 1-0 ou na paralela? Aerostar fica mais próximo ao pátio da pista 1-7, ok? 1-7? Sim. Ok. Sente o EcoFrey. O senhor prossegue para a pista 1-0 mesmo, então? Olha, eu acho que se possível, pode dar, está perfeitamente visual, pode dar presente e já prosseguir para 1-7, para ficar mais fácil aí também para o plano. Gente, ó, mantém a aproximação para a pista 1-0, o November 595 EcoFrey, aguarda a instrução. Guardando as instruções da Aqua Free. Capitão. Patango Lima Quilo Bravo. Patango Lima Quilo Bravo, reporte 20 milhas para Salvador. Serra Romeu, chame a torre, 98.95. Agora eu tô, irmão, 98.95. Graças a Deus, até a próxima. Tô, boa noite, papapá, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, boa noite. Mantenha espera agora no presente setor, na rotatória. Aeronave agora para prosseguir para pouso para 1-7, ok? Aguarde instruções, mantenha espera no presente setor. Mantenha espera no presente setor, se autorizado, senhor, posso fazer aproximação direta, 4-5, sem interferência do circuito. Ok, se a aeronave agora já vai girar a base para 1-7, mantém o setor, o Charles Serra Romeu. Mantém o setor. O November 595, pronto cancelamento? Pronto cancelamento, é o que sei. Cancelado o plano 2030, condições de base curta para a pista 1-7? Afirmativo, sem problema. Ok, curva à esquerda para o circuito pela direita da pista 1-7, reporta na final. Informação de tráfego, um tráfego mantendo o setor a 5 milhas afastado, vai prosseguir como número 2, não interfere. Ok, tá, já iniciou para ingressar na curta base da 1-7. Charles Serra Romeu, informação de tráfego, um Charlie 208, prosseguindo para pouso pista 1-7, reporta visual. Reportará como visual com o tráfego, já. Ainda não visual. Que posição ali está de mim? Confirme. Qual posição está o tráfego, senhor? Posição de 2 horas. Grato. Cascarava, mantenha condições visuais, que é 10, o QNH 1-0-4, reporte visual com Serra Índia Coimbra. Bravo. O braço de acesso, visual Curitê. Pátio de autoridade, passando os lados para o pátio de autoridade. Gente, reporta na saída do pátio de autoridade, Força Aérea 2583. Reportará na saída, aguarda a saída do pátio de autoridade. Serra Romeu, está visual com o tráfego? Visual, senhor. Gente, mantenha o presente setor aguardando para ingressar a final na 7. Mantenha então o setor, senhor. Quatro é estabilizado, eu vou no meio 4-5. November 595 Echo X-Ray, base para a final da Universidade Curta. Gente, o November 595 Echo X-Ray, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-20 graus, 5-9. Autorizado, pouso 1-7, Echo X-Ray. Confirm the message? Second. Please confirm the message. Condor 077, information today. Condor 077, stand back to copy, just confirm it. The apron that you read is the Echo Delta Delta Fox, and the flight level requisite data is the 330. That is correct, Condor 077. Stand by for copy, Condor 077. You're standing by. Commodore, 1869, I read it. Dark 86. 1869, you're clear to push on the position 06, report ready to taxi. All we are clear to push, Dark 86, report to taxi, 1869. VB595, Eco X-Ray, no solo 34, direita, papai, aerostal, estacionar, frequência livre, boa noite. Ok, direita, muito obrigado, boa noite. Ok, eu tento o helicóptero agora, prosseguindo para pouso no 5, ok? Ah, tá atento, o ATC, muito obrigado. Gente, essa era 2583 na saída do parque, tá ligado? Gente, você era 2583, agilizando, autorizado, ingresso pista no zero, reporta livrando a pista. Você tá livrando a pista, isso, ok? Cuidado, Terra Romeu, autorizado... Pouso 45, vento no 20 graus 79. Pronto, autorizado pouso, informa lá em sopa. Bom, atento ao Charles 208, ingressando agora, tá com seu papá, o Charles Serra Romeu. Ficar atento. Olá, 4206, aguarde instante. O carro está autorizado a descer da parada de tráfego, voando direto à rotatória. Reporte na rotatória ou visual com campo. Ok, já visual com campo, está na proa da rotatória, aguardando a transferência. 100 kg, reporte na reporte visual com a rotatória. Sim. Corrigindo, 100 kg, reporte visual com o aeroporto. Pelo Bravo já está no nosso aeroporto. Só para te mostrar, graças a Deus, 53. Gente, essa é a sua frequência livre, boa noite. Boa. 506. Bravo, 100. Papá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, informa o tráfego, a sua posição de 2 horas, 20 milhas, rumo sul, cruzando 2, ligando 2 mil pés para 1 mil pés. Sim, Bravo. Boa noite, 6143, informação Quebec. O 645 na escuta? Campinas, and endurance, 0338. Clear to home point, runway 10, QNH 1014, tower 118, small 95. Clear to taxi to runway point 10, and over there 118.95, thank you, and have a good night, 1869. Azul 4206, coordena com a equipe de solo. Após passagem do gol retaguarda, está livre, puxa. Pronto, ele vai para a frente. 2077, na red to copy. Ah, até para cá, qual é o cadastro que você está? Sete, aposta visual com helicóptero informado, Lima Kilo Bravo. Passaria do 2231, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 35.3. 288353, passaria 2231, obrigada, boa noite, até a próxima. Controle, possibilidade do 6143 voar Duna? 6143. Voando Duna, graças, 6143. Comando 077, clear to Echo Delta Delta Fox, fly level 330, in the course of flight plan, direct to Maceió, after direct to Recife, upper Romeo 551, Ambed, upper November 857, after that in the course of flight plan. After takeoff runway 10 left turn, Puka Departure, Jamo, after Jamo, direct to Maceió. Salvador Control Frequency 120.8, Skog 5131. Papa 077, clear to Echo Delta, Delta Fox Spot, Mike Charlie Echo, direct receiver, Papa Romeo 551, Amber, Papa November 857, the after flight time boost. Initially, flight level 330. Runway 10 for departure, after departure left turn via Puka departure in Jamo. Control letter on 120, decimal 845131. Condo 077, readback is correct, call me startup in pushback. Condo 077, request startup now, call you. Livro Fox, boa noite, meu nome é 45. 645 até antes da Juliette está livre, chama para ingresso, 41. Antes da Juliette, vai chamar agora, 945. 10, wind 120 degrees, 7 knots. Clear to take off, 1-0, wind 0, agora estou à sua esquerda, 4 milhas, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre, no 8.95. Bravo, boa noite, bom trabalho. Boa noite, Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, boa noite. Reporta curta final na 7 passado travado. Azul 2591, 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado. Clube mantém nível de voo noite zero. Chame o controle e dê a frequência no 20.1. Azul 2591, 143, desce inicialmente até 2.506. Reporte estabilizado no localizador. 2.500 pés, reportará estabilizado no localizador, 6169, airborne at 42. Contact Salvador Approach Control 120.8. Good, echo. We'll call for the departure control 120.8 1869 and have a good night. Control 1869. 9, good evening, passing 1700, according to Arbor. 1869, radar contact with Patrick, climb for the level 360 via Arbor departure. We are clear to climb via Arbor departure up to 360, 1869 now. 118, 14 autorizado, chamar 2345, obrigado, até a próxima. 2645, portão 2, ingresso Juliette. Juliette pro 2, Boronel 45. Flecha Bravo, isso é peça para coordenação. Bravo. Maravilha. Lima Quilo Bravo estacionar, frequência livre, boa noite. Solo aos 44. Siga Romeu Escabral. Copiou, vai te bloquear? Negativo. Como é que o Romeu está na ponte? Ele decolou de feira 20.19, está com dois a bordo, mantendo 500 pés, comprou em Salvador. Essa para o mesmo reportar 20 milhas para Salvador, Nacional Transponder 0122. 0122 com 4246. Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 5 nós. Alinha e decola 4206. Gente, papá, Romeu Echa Bravo. Bravo. Então, Echa Bravo, o grato aí pela ponte. Nada. Possibilidade de voarmos a prodo externo completamente visual, 6143. Então, né, 6143, está visual com o helicóptero, a sua posição de... 10 horas, 2 mil, e aí se mantendo 700 pés. Tá visual, né? 1143. É 1143, isso é para 1.700 pés na proa do externo, reporte na final da pista 10. 1.700, proa do externo, reportará na final, pista 10, 6143. Corona? Chané 6259, confirmando? Negativo, só 6201 para o Galeão. 6201 no Galeão, aguarde cópia. Negativo.